o meu melhor. Com amor imenso, coração intenso e maior. Folhas e folhas, garranjos e rabisco. Beat pesado, muita vibe pra vários discos. Amo o que eu faço, faço o que eu amo. Se nessas linhas certas ou tortas, declamo, proclamo o meu amor pela música. Gosto de dar um toque especial com rima lúdica. Cada etapa sigo construindo um caminho, desenhando estrofes, mas não estou sozinho. Dividindo espaço com vários aliados, cada resenha é a senha pra quem tá ligado. O cansaço vem, mas uma noite cai. Em cada sílaba que verso, um sentimento que sai. Este é um presente que te dou e não confisco. Te escrevo esse rap, isso não é rabisco. A gente continua na ativa de maneira narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa, no poder da narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. Palavras antigas ganham um novo significado. Ao lado, os pensamentos que tem me inspirado a escrever, a crescer, a ser mais completo. Os códigos do gueto são o dialeto. Se ser pretencioso, audacioso por me arriscar. Na escrita torta, pé na porta, pronto pra entrar. Mas educado, meu recado é claro, objetivo. Pra bom entendedor é música para os ouvidos. E a sinfonia das palavras continua, com o que aprendi em casa, com o que eu vi na rua. Na quebrada tem exemplo de derrota e de vitória, que deu sequência à vida, se entregou à trajetória. A gente continua na ativa de maneira narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa, no poder da narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa de maneira narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa, no poder da narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A cada reação do disco que toca na vitrola, com agulha aguçada, dedo logo estrala. Se a cabeça já concorda e a mente apurada, não repara na loucura quando escuto é o corpo que chacoalha. Levadas e levadas, mais beat, mais pique, mais hit, sem cruzar no rádio. Trilha sonora convida, comemora, tipo história nessa trajetória. Fluência no meu mundo com quatro estações. Sem dedo ou bedelhos que irritam, é magia, ritmo e poesia, onde diz a coisa certa. Narra a vida eterna com louvor, fica nativa. A gente continua na ativa de maneira narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa, no poder da narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa de maneira narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa, no poder da narrativa, fazendo trilha sonora pra vida. A gente continua na ativa. A gente continua na ativa. Thank you.